Sampa capital, perisso, chapa quente. É quente, sou louco, entendi. Que não é um mar de rosa essa vida da gente. Ritmo envolvente, coração valente. Sou Inácio, cidade de Tiradentes. É quente, só os loucos entendem. Que não é uma de voz essa vida da gente. Isso eu conheço bem. Quem de verdade ou de mentira conhece a fama, né? Não conhece um drama, Zé Mané. Parasita não arruma nada. Esse é o lema de todas quebradas. Sem perreco, ideia furada. Sampa capital, perisso, chapa quente. É quente, sou louco, entendi. Que não é um mar de rosa essa vida da gente. Ritmo envolvente, coração valente. Sou Inácio, cidade de Tiradentes. É quente, só os loucos entendem. Que não é um mar de rosa essa vida da gente. Isso eu conheço bem. Sorriso, mas sou cara fechada. Só eu conheço minha caminhada. Perdi a pele, mas não a alma. Fundei meu som de uma palma. Caminhei de a pé pra minha coroa. Contei meu sonho sobre a garoa. Sobre a garoa. Ritmo envolvente, coração valente. Sou Inácio, cidade de Tiradentes. É quente, só os loucos entendem. Que não é uma de rosa essa vida da gente. Ritmo envolvente, coração valente. Sampa capital, perisso, chapa quente. É quente, só os loucos entendem. Que não é uma de rosa essa vida da gente. Tudo.